Mano, o Ash não supera a xereca da Kim. Ele é um kkk que se paga de leite. Bolei um fininho pra carburar no segundo tempo. Comédia de fato, mano, só o Mr. Bean. John Dark versus Steve O pra ver quem é mais pá. Cuidado, John Dark é artilhoso do mal. Ele não é um personagem fictício. Cuidado. Me deitei cansado e quase não me levantei. Que maconha forte, mano, eu me sinto um rei. O teu namorado é gay, se ele não te come bem. Pera aí, acho que me equivoquei. Manos querem comer vadias e nada mais. Não querem levar pra tomar uma casquinha. Manos assim costumam dizer que não trai. Eu não nasci ontem. Kanye West não supera a xereca da Kim. Ele é um kkk que se paga de doidinho. Bolei um fininho pra carburar no segundo tempo. Comédia de fato, mano, só o Mr. Bean. John Dark versus Steve O pra ver quem é mais pá. Cuidado, John Dark é artilhoso do mal. Ele não é um personagem fictício. Cuidado.